2? Aguarde transferência, Chané 6312. Tá, ok. Escuta, tá passando o 70. Sim. Salvador, muito bom dia, TIP 5221. TIP 5221, contato radar, saída Argo, super mantenha níveis de voo 200. Fecha o Darwin para 200, 5221. Salvador, está passando November aqui, Mike, solicita a atenção para o 1500 pés. Então vai dar passagem, né? Já vai ficar isso aqui lá na sua escuta para a sua ligação de posicionamento. Terna, 125.45. 2.85.245, frequências do centro, 6312, grato, obrigado. TIP 5414, autorizado sinal do procedimento IRS, reporte estabilizado. Autorizado, interceptar o IRS, o TIP 5414, reporte estabilizado. É, nós aceitamos o 340. Para o táxi, a linha 729 com 127 a bordo, autonomia de 4 horas, alterna com. Bom. 59, livre decolagem da pista 10, o vento 150 graus 079, mantendo pro até 3000, por gentileza. A decolagem mantém pro até 3000, tá? 3859. O procedimento é esse, eu estou na frequência 118 decimal 95. 118.85. Afirmativo. 118.95, sim. 118.95. 95, 1982, desça para 2000 pés, ajuste no 021, autorizado sinal do procedimento LS, reporte estabilizado. 2028, autorizado é que foi reportado estabilizado, 982. Sinal, baixou e travou da 10. 5414, vento 140 graus 107 nós, ajuste no 021, livre pouso, pista 10. Livre pouso, potrip 5414. 1859, decolado aos 37, livre da restrição, cumprindo, saiu com o perfil da saída Arbor. Sem restrições, saiu saída Arbor, tá? 3859, vai chamar o controle? Afirmativo, 1208, tá? 3859. 208, bom dia. Salvador, bom dia, tá? 3859, decolou na Arbor, passa 1500. Normal, senhor. Sim. Tá forte, tá bom. Obrigado. Livre pouso no 0, no 40 grau 08 mais. Pouso para 354 no 4. Tem um perfil de saída, tá? 3859. Mantendo o perfil, tá? 3859. Condor 24, chama seu exercício na frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 25, 133, 25. Serra Golf é autorizado o acionamento e aguarda para início de táxi. Confirme 04, PLB. Reporte previamente ao táxi, o Max Air Golf, temos viaturas e pessoas efetuando topografia na pista 17. Tripe 54 no 4, solo 39 livre à direita, ou liberar a pista solo 209. Solo 54 livre, pode bom. Novo procedimento terrestre, em torno da frequência 118 decimal 18.95982. Mike Serra Golf, cheque equipamento de rádio. Charlie Charlie Serra, desça para nível de voo 050. Serra Golf, eu acredito que sua portadora esteja aberta. 982, duas milhas para o externo, estabilizado é isso aí. Ciente, 982, continue a aproximação e aposte no externo. Minha 729, aeronave é uma milha do externo, tem condição de alinhar e decolar de imediato, sem parada? Afirmo. Alinha decola, 140 graus, 079. Alinha decola, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Voo 1982, informa a aeronave da Webjet Boeing 737-800, que iniciará a decolagem da pista 10. 7982. Passando externo, vai sair travado. 1982, tem condições de reduzir na medida do possível, mantendo a margem de segurança? Confirma para o 982. O 982 tem condições de reduzir a velocidade mantendo a margem de segurança? Afirmo. Grato. Taxi 3663, POP de 179 a bordo, alterna Galeão, 3 horas e 40 de autonomia. Eu e táxi até o ponto de esperador no 0, onde chama a torre 18295, no 029, ajuste. Obrigado, 3663. Elefa para 3259. 729, decolado as 42, controle no 208. 208, bom dia. É a posição Mike Serra Golf. Golf Mike Alpha, mantenha-se em condições visuais. Ingresse no corredor Vera Cruz. Reporte no ponto de decisão. Alô, bom dia, Web 6729, transfere cruza 1500 na Dael Lira. Web 6729, contato radar, saída da El Leda Bridge, submantenha nível de voo 360. 360, pode pôr a Leda da presente, ou 6729? Web 6729, mantém o perfil de saída. Mantém. Golf Mike Alpha, tem condições de voar na proa de Paripe? Ponte esperando no 0, 3663 ali mantém no 0. Ali mantém no 0, 3663 ali. No 982, solo 43, libere a direita, liberar solo 1209. 29, 982. Mike Serra Golf, autorizado o táxi até o ponto de espera táxi aí, ponto de espera da pista 97, porta pronta para ingressar. Livre decolagem, da pista 10, vento 1 centena 079. Livre decolagem 10, 5221 não passa árvore, autoriza direto conquista da presente. Mike Alpha, desça para 1.500 pés. Para 1.500, na frente de Paripa, vou pular de cabelo. Box 5405, after departure, left bank, and be advised, we'll be requesting level 310 for a mile. Call you for start-up approach, American 982. Tan 3663, decolado os 45, contorno 208. 208, obrigado, bom dia. 5, alterna 125 decimal 45. 2085 2545 Tan 3285. Bom dia, Tan 3663, nada é, passando 1500. Então, 3663, acione o código transponder 5142. Ah, desculpa, senhorita, 5142, por exemplo, nós copiamos 5172. Ah, ok, obrigado. Bianchi Mike, frequência livre para coordenação, não há tráfego a informar. 3663, contato radar, saída da El Leda Bridge, suba e mantenha nível de voo 340. Da El Leda Bridge, subindo para o 340, tá? 3663. Prossiga, Guardião da Aeroporto. Decolou da... do Cabo, da Santa do Centro Norte, que eu vou chamar para pouso. Próximo da BR, 324. Papá Romeu, Charlie, Charlie Serra, desça para 2 mil pés, ajuste no 021. Terra Golfo livre de decolagem, preço no 7, vento no 20 graus, 079, ajuste no 021. Sub 6729, chama 106 na frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 25, 1, 2, 3, 2. Trip 5221, no chame centro Recife na frequência 126 decimal 0, alterna 128 decimal 8. 26, 0, 2, 8, 8, 5, 2, 1. Terra Golfo decolada aos 49, mantenha a minha escuta, aguarde para a transferência de comunicações, informe que a sua portadora continua aberta. Gente, eu vou passar aqui para a frequência do controle rapidinho, mas eu passei aqui agora e não estava constando que a minha não estava aberta não. Deixa eu tentar aqui com eles aqui rapidinho. Mike, Eco Delta, prossiga. A portadora continua aberta, Mike Serra Golfo. Gente, Mike Serra Golfo. Controle Salvador, Guardião 02. Mike Eco Delta, mantenha-se em condições visuais no corredor Axé. Reporte para o de Itapuã. 02, prossiga. Visual com local de pouso aqui na sua cidade da BR-324. Para o que faz o caminho para a coordenação de pouso. Guardião 02, frequência livre para a coordenação. 02. Controle, Mike Serra Golfo, reposta a torre aí que a minha portadora não tá aberta. Tô ouvindo vocês alto e claro. Agora quando passo pra frequência da torre é que tá dando problema. Mike Serra Golfo coordenado. Gente, grato. Papá Romeu, Mike Serra Golfo, contato radar, saída Momo, suba e mantenha nível. Suba a 3 mil pés. Gente, haveria a possibilidade do perfil da Momo? Ou correção da água? Subindo o perfil da Momo Mike Serra Golfo, restrição a 3 mil. Mike Serra Golfo, livre da restrição, suba nível de voo 080. 7, quando possível, a radial 290. Papá Romeu, Charlie Charlie Serra, vetoração para final do procedimento LS, curva esquerda pro 190, reporte estabilizado. Curva esquerda 190, reportará estabilizado, Charlie Charlie Serra. Boa tarde, é o Gol no 073, posição 1, pushback acionamento. Positivo, então, entendeu? Aguardar para pushback, ok? Aguardando a autorização, então, Gol no 073. Zero, confirme. 290, até 300, atual destino. Romeu, Mike Serra Golf, autorizados a presente, proa 300. Autorizado a 300. Acionar 6309 para o táxi, com 1971 a bordo, autonomia 1320, alterna Galeão. Papa Romeu, Charlie Charlie Serra, curva esquerda pro 130, reporte estabilizado. Charlie Charlie Serra, 130, reporte estabilizado. Não, 3663, chame-se exercício na frequência 125.1, alterna 133.25. 25133.25, 3663. Altitude de tráfego, reporte para o Itapuã. Posta aérea no 348, contato radar 66 milhas do VOR de Salvador. Desça para nível de voo 050. Tá bom? Tá pronto? Afirmativo. Pronto, 309. Além decola piscina 0, vento 1, 30 graus 079, 6319. Além decola piscina 0, vento 309. Charles Charles Serra, complete final do procedimento LS, chame torre na frequência 118.95. Número 1, para a torre 118.95, Charles Serra. Controle, voo por Marcial, através de Paripe, para visual com o campo. Prossegue para 1-0 para 1-7. Possível, senhor, para 1-7. Podemos ingressar na base pela direita? Ciente autorizado o cancelamento aos 1300. Curve à esquerda, base curta pela direita, reporta na final da 107, o Charlie Charlie Serra. E a ciente, reporta na final. Desce do VOR de Salvador, desce inicialmente a nível de voo 100, vou na proa de Bonf para a chegada Bonf. Era no 348, afirmo. Vou na proa de ponto para chegada ponto. Outro Mike Alfa, faz igual com o campo, o Mike Alfa. Golf Mike Alfa, chame torre na frequência 118.95. 18.95 graus, Golf. Mike Eco Delta, chame torre na frequência 118.95. 1895 Delta, grátis. No setor, com esperas 360 pela sua esquerda. Confirme o Golf Mike Alfa, mantenha 2000. Mantenha 2000 e efetua espera com 360 pela sua esquerda. Mike Alfa, espera 360 pela esquerda, Mike Alfa. Torre Delta, papapá, Mike Eco Delta. 6319, decolada 01 no controle 1208. 208, 6319. Mike Eco Delta, mantém a vertical do farol de tapanha, guarde instruções. Ciente Delta. Nível de voo 08, Delta. Controle Salvador, Oceaner 6319, bom dia. Oceaner 6311, contato radar, saída da El Leda Bridge, sub e mantém nível de voo 360. Está mantendo 360, 6319. Delta, informo duas aeronaves para pouso na 107. Mantenha a vertical do farol de tapanha em espera. Repostará o mais seco dela. Voo 1073. 124 a bordo. Alterna com fim. Autonomia 2.